adesso lì, fa la gara da te, e quando ti la tregua non vedi, non vedi. Se tu sa attacca o potrai scontarmi a una cosa, già si poi è fino a molto tempo, ma chi mi ha un disfassa. Tornano a te, in forma sono falsa, e scoverò un attacco su di giù, procurando vittoria, vittoria. Perusa, vieni a procedere. Ele não tem os interrogatórios, mas as drogas podem fazê-lo falar, revelar segredos sobre ele mesmo, que o tornariam vulnerável demais. Johnny, diversão que ele conhece bem. Johnny vai à guerra outra vez, enquanto que a trégua não vem. Johnny vai à guerra outra vez, diversão que ele conhece bem. Johnny vai à guerra outra vez, enquanto que a trégua não vem. Fora. Estou lá fora. Estou lá fora. Contra você. E a trégua há quanto tempo que eu espero. Não vem, não vem, não vem. Agora a noite terminou, outra batalha foi ganha.